Graça e paz, irmãos e irmãs, é com grande gratidão ao Senhor que nós vamos compartilhar mais um capítulo da palavra dele, que se encontra no livro de Números, no capítulo 33. Estamos praticamente encerrando esse livro e por isso agradecemos muito ao Senhor por esse privilégio de poder ter a Bíblia em nossas mãos, meditar na palavra do Senhor, compartilhar a palavra, ser edificado por ela, ser transformado por ela, pela palavra dele, pela palavra que representa aquilo que ele pensa, porque não há contradição entre aquilo que ele é e aquilo que ele diz. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Esse é um capítulo de fácil compreensão. É um capítulo um pouco longo. Mesmo assim, eu vou ler para você porque é a Sagrada Escritura e nós entendemos que se o Senhor permitiu que ficasse registrado qualquer vírgula ou qualquer tio, não deve ser ou acrescentado ou retirado da palavra, mas nós devemos aprender com toda a Escritura. A Escritura é divinamente inspirada para a nossa plena santificação, para caminharmos em direção à santidade bíblica, que é o propósito do Senhor. Agradeço muito, irmãos e irmãs, as mensagens. O irmão Everson nos manda uma mensagem dizendo: se você tem Deus em sua vida, então não se preocupe, o teu caminho ninguém atrapalha, a tua luz ninguém apaga, as suas bênçãos ninguém impede e a proteção de Deus sobre a sua vida ninguém anula. Uma palavra de Ila Fernandes, e nos desejou um bom dia. Depois ele nos enviou uma mensagem, também agradecemos. A irmã Liene concordou, e bendito seja o nome do Senhor por essa irmã, que é uma irmã querida em Cristo. O irmão Isaías enviou uma palavra inspirada no texto de Isaías, perdão, no texto de Hebreus. O irmão Isaías mandou um texto de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16. Vou ler só o 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E aí, uma mensagem também que segue. O irmão Everson mais uma vez concorda, isso pela manhã. O irmão Mauro também concorda com essa palavra que está lá em Hebreus e manda uma saudação, né, através de uma mensagem, né, de uma figura que os irmãos conhecem, aplaudindo essa palavra, bendizendo essa palavra. Também nos envia uma palavra maravilhosa e que é algo que nós temos que ter muito claro em nossas mentes, que Cristo é superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança, é óbvio. Para nós, mas para os que estão começando, não. Então, é importante que você entenda isso. Como nós dissemos, a revelação foi progressiva e ela se deu plenamente aqui, nesse período da história, antes do novo céu e da nova terra, se deu plenamente em Cristo. E diz assim a palavra: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Aleluia. Li para você o versículo 14 e 15, depois você continua. Essa leitura é uma bênção. Esse é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós porque viveu as nossas fraquezas e se fez semelhante a nós, foi tentado em tudo, porém não pecou. Ele também é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Ele é inigualável, incomparável. A palavra dele é a palavra máxima. Somos seguidores dele, a mais importante de toda a Bíblia. Somos discípulos dele, de Jesus, e a partir dele é que nós compreendemos e temos que entender o espírito de todo o Antigo Testamento, o espírito dos patriarcas, o espírito do que está escrito acerca dos patriarcas, da criação dos patriarcas, da lei, dos livros históricos, sapienciais, dos livros proféticos. Tudo tem que ser compreendido a partir do que Jesus, deixou claro em sua vida e ministério. Agradeço também mais essa mensagem, mais uma mensagem do irmão José Mariano, duas, né, mensagens dele, a quem eu mando um abraço e louvo a Deus. Então, por todos vocês representam a todos os irmãos de mais de 20 nações que estão acessando o nosso blog e ouvindo as mensagens no WhatsApp. Amanhã, provavelmente, então, eu não farei esse tipo de saudação lendo as mensagens, mas vou dizer para você as nações que estão nos acompanhando em todos os continentes. Louvado seja Deus por isso. Leio então, para que possamos caminhar, o livro de Números. Vai chegar uma hora, na metade do capítulo, que nós vamos falar de localidades, mas mesmo assim, você leia na sua Bíblia, porque se o Senhor registrou, a Bíblia tem que ser lida como ela está posta. Não vamos abrir mão de nada. Não temos autorização para isso, nem autoridade para isso. Só que temos que compreender o espírito com que, o espírito pelo qual Deus nos deixou cada palavra, à luz do espírito de Yahvé, o espírito do Senhor, o Espírito Santo. Vamos lá, a peregrinação desde o Egito. Essas são as etapas que os filhos de Israel caminharam desde que saíram do Egito, organizados de acordo com seus esquadrões, sob a liderança de Moisés e Arão. Moisés registrou toda a jornada a partir dos lugares de onde partiam, segundo as orientações expressas de Yahvé, o Senhor. Estas, portanto, são suas etapas conforme os pontos de partida. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao dia da Páscoa. Saíram eufóricos, de mão erguida, em sinal de vitória, diante dos olhos de todo o Egito. Os egípcios sepultavam aqueles que dentre eles foram feridos por Yahvé, todos os primogênitos. Yahvé fez justiça contra os seus deuses. Os filhos de Israel partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Em seguida, partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Saíram de Etã, retornaram Papi Airote, a leste de Baal Zefon, e montaram um acampamento próximo a Migdol. Partiram de Pi Airote e cruzaram o mar, chegando ao deserto e depois de caminharem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Saíram de Mara, dirigiram-se para Elim, lugar onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Deixaram Elim e armaram um acampamento próximo ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e montaram um acampamento no deserto de Sin. Saíram do deserto de Sin e acamparam em Dofká. Deixaram Dofká e ficaram acampados em Aluz, perdão. Saíram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e ergueram acampamento no deserto do Sinai. Deixaram o deserto do Sinai e montaram acampamento em Kibrot Hatava. Saíram de Kibrot Hatava e acamparam em Azeroth. Partiram de Azeroth e foram acampar em Ritma. Deixaram Ritma e fixaram acampamento em Rimon Peres. Saíram de Rimon Peres e montaram acampamento em Libna. Partiram de Libna e armaram acampamento em Rissa. Deixaram Rissa e acamparam em Keelatá. Saíram de Keelatá e ergueram acampamento no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e montaram acampamento em Aradá. Deixaram Arada e foram acampar em Maquelote. Saíram de Maquelote e ergueram acampamento em Taate. Partiram de Taate e montaram acampamento em Terá. Deixaram Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Asmoná. Partiram de Asmoná e foram acampar em Moserote. Deixaram Moserote e montaram acampamento em Benejacã. Saíram de Benejacã e ergueram acampamento em Or-Gidgad. Partiram de Or-Gidgad e acamparam em Jotbatá. Deixaram Jotbatá e foram acampar em Abrona. Saíram de Abrona e montaram acampamento em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e ergueram acampamento em Cádiz, no deserto de Zin. Deixaram Cádiz e acamparam no Monte Hor, nos limites da terra de Edom. Por determinação de Yahvé, o sacerdote Arão subiu ao Monte Hor, onde morreu no primeiro dia do quinto mês do 40º ano, depois que os filhos de Israel foram libertos e saíram do Egito. Arão era da idade de 123 anos quando morreu no alto do Monte Hor. Então o rei cananeu de Arad, que habitava no Neguebe, a região sul da terra de Canaã, foi informado que os filhos de Israel estavam chegando. Os israelitas partiram da montanha de Hor, armaram acampamento em Zalmoná. Depois saíram de Zalmoná e acamparam em Punon, deixaram Punon e foram armar acampamento em Obot, partiram de Obot e ergueram acampamento em Ijeabarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ijeabarim e montaram acampamento em Dibongad, deixaram Dibongad e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e armaram acampamento nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Saíram dos montes de Abarim e foram armar acampamento nas campinas de Moabe, próximo ao rio Jordão, em direção a Jericó. Ergueram acampamento junto do Jordão, desde Bet-Jesimone até Abel-Sitim. A partir do versículo 50, então, mudamos a característica do capítulo. Versículo 50, portanto. Então Yahvé falou a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, frente a Jericó, e lhe ordenou: comunica aos filhos de Israel, quando tiverdes atravessado o Jordão em direção à terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra. Destruireis suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolireis todos os seus altares idólatras. Tomareis posse da terra, e nela habitareis, pois vos dei essa terra para possuirdes. Dividireis a terra por sorteio, entre as vossas tribos e grupos familiares. Aos clãs mais numerosos darei uma parte maior na herança, e aos grupos familiares menos numerosos concedereis uma parte menor na herança. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Fareis a divisão da terra entre as tribos dos vossos antepassados. Contudo, se não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, aquele que deixardes dentre eles se tornarão como farpas em vossos olhos e aguilhões nas vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que habitardes. Então farei convosco o que planejo fazer com eles. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Compartilho com vocês a nota de rodapé da BKJA, que fala sobre o capítulo 33, só para você entender uma dificuldade que nós temos do ponto de vista historiográfico, arqueológico, para localizar algumas dessas, localizar algum desses locais que foram mencionados no capítulo. Vamos ler. Mais uma vez, a Torá faz questão de registrar que Deus inspirou seu servo Moisés a escrever os cinco livros que compõem a lei. Como nos diz Êxodo 17, 14, 24, versículo 4, 34, verso 28, Deuteronômio 11, versículo 20. São listados inúmeros lugares que perfazem um número estilizado de 40 locais, entre Ramessés e as Campinas de Moabe. Assim como no caso das genealogias, na Torá, alguns lugares e aspectos culturais, por certo significantes e facilmente reconhecíveis no tempo de Moisés, não são claros para nós hoje em dia. Abro parênteses, então, em algumas localidades são, para nós hoje, um pouco difíceis de serem, de nós precisarmos, de serem localizadas, né, precisamente. Então, aqui fecho o parênteses. Embora se tenha uma noção clara de todo esse trajeto, isso é fácil, entender, todo o povo de Israel sabe disso, todos os teólogos cristãos sabem disso. Mas alguns pequenos detalhes dessas localidades no deserto, aí já fica um pouco mais difícil. Queridos, além disso, a maioria dos locais descritos eram acampamentos no deserto, acampamentos onde o povo de Israel ficava, sendo difícil demarcar sua exata localização. Alguns dos lugares, como no versículo 19 a 29, não estão registrados em todas as listas citadas em Êxodo e Números. Outros, como Taberá, no capítulo 11, versículo 3, capítulo 21, versículo 19, por exemplo, faltam aqui. Não estão registradas nesse capítulo. Contudo, esse capítulo nos faz refletir pelo menos três aspectos importantes, e depois eu quero destacá-los na palavra final. Quanto ao pecado, na medida em que o histórico das peregrinações de Israel no deserto e por tanto tempo foi uma dura experiência que poderia ter sido evitada, como nos mostra o capítulo 14, de 21 a 23, acabam sendo uma lembrança e ilustração viva quanto à seriedade da palavra de Deus e sua severa disciplina. O futuro de Israel e o nosso, por analogia, seria igual aos amargos anos de deserto, se não se aprendesse a ser fiel a Deus. Capítulo, versos 5 ao versículo 56. Uma esplêndida recordação quanto ao amor e à fidelidade de Deus. Mesmo que nós sejamos, por vezes, desleais, volúveis, indisciplinados, Deus jamais nos abandona, ainda que possa nos repreender severamente, pois sua fidelidade para conosco é para sempre. O seu Israel de amor é para sempre. E esse é nosso grande refúgio e motivo de alegria, mesmo em meio às maiores aflições, como diz segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E nós, só você ler a Bíblia no Novo Testamento, você vai entender que nós somos enxertados em Israel. Nós somos Israel. Não adianta pegar um versículo isolado da Bíblia. Se você pega um versículo isolado, você fica com a compreensão totalmente errônea e faz afirmações errôneas. Leia o todo e na totalidade da leitura, e leia bastante, não leia de vez em quando, não, leia bastante, todo dia, como qualquer cristão tem que fazer, e você vai perceber nas cartas do Novo Testamento, nos ditos de Jesus. Jesus é o Messias de Israel. Portanto, se nós dissemos que ele é o Messias, para nós dizemos que ele é o Messias, ele é o Messias de Israel, ele é o nosso Messias. E nós somos a Israel de Deus. Fomos transformados em Israel de Deus. Não para o cumprimento estrito de usos, costumes e aplicações legalistas, nada disso, de ordem farisaica, nada disso, mas para o cumprimento do propósito que Deus estabeleceu desde Abraão, de que todas as nações seriam benditas a partir dele. Aleluia. Leio para você então uma breve conclusão, uma palavra pastoral. Ao entrar na terra prometida, lancemos fora a idolatria. E deixo mais alguns destaques além daqueles que a nota de rodapé deixou, mas com relação às localidades. E com destaque para o pecado, mas eu quero ser um pouco mais específico. Mas é bem simples e direto. O Senhor disse a Moisés, irmãos e irmãs, que quando eles passassem o Jordão para a terra prometida, eles deveriam desapossar de diante deles todos os moradores da terra. Além disso, a ordem foi para destruir todas as pedras com figura, imagens, e também todas as imagens fundidas, todos os ídolos colocados em altares e lugares altos deveriam ser literalmente altares, tá bem? Todos os ídolos colocados em altares deveriam ser literalmente derrubados, destruídos. Toda orientação foi no sentido de eliminar completamente os cananeus, assim como destruir toda a idolatria. Aquilo que foi feito com os midianitas, que nós compartilhamos em capítulo anterior, deveria ser feito agora com os moradores da terra. Só para lembrar você, os capítulos anteriores estão postados no blog. A aplicação prática desse texto, irmão, irmã, para a vida de um discípulo ou uma discípula de Jesus é bastante clara. Em primeiro lugar, a posse da terra prometida, obviamente, indiscutivelmente, representa a nova vida em Jesus, em Jesus Cristo. E, portanto, é necessário que as coisas velhas, ou seja, os antigos moradores da terra, sejam extirpados. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus faz uma reforma completa no nosso espírito. Se o nosso espírito era tomado pelo mal, era espírito, ou então estávamos completamente vazios, ou então estávamos debaixo da lei do pecado e da morte, agora não. Agora vivemos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, tendo a Jesus como Salvador dos nossos pecados e Senhor da nossa vida. Então, se alguém está em Cristo, novo coração possui. E, portanto, as antigas diretrizes na vida, as motivações de antigamente, os comportamentos de outrora devem ser transformados agora em sentimentos semelhantes aos de Jesus. Você não pode mais ter a prática, o sentimento, o pensamento que tinha antes da conversão, se você já se converteu. Se você já se converteu, cada dia você tem que se parecer mais com Jesus e não com o espírito desse mundo, que é marcado pelo ódio, pelo rancor, pela raiva, pela idolatria, pela perversão, pela concupiscência, pela violência, por tudo mais que outrora, antigamente, fazia parte da vida que você tinha antes de encontrar Jesus. Agora não. Agora você tem que ser transformado, você é transformado. Já foi transformado na salvação e agora é transformado através da santificação, dia após dia, na imagem e na semelhança de Jesus. Então, em primeiro lugar, as coisas do passado, como se fosse aqui representado pelos antigos moradores da terra e sua idolatria, devem ser extirpados. A velha natureza e as suas características devem ser extirpadas da nossa vida. Em segundo lugar, é preciso destruir toda pedra com figura ou imagem fundida, sendo mais claro, imagem de escultura, para que os sinais externos da idolatria sejam eliminados. Aqui estava falando de um sinal externo. Quando fala de imagem, não está falando exatamente só do coração do idólatra. Está falando da coisa em si, da imagem em si. A imagem por si mesma, está lá até nos 10 mandamentos, contraria a vontade de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, em todo o Brasil, e você que nos ouve nas nações, por mais que você tenha sido ensinado assim, e aí nós compreendemos e o nosso coração se enche de misericórdia, assim como Deus tem uma misericórdia infinita para com você, mas eu tenho que dizer a você, Deus não tolera, não aceita que o nome dele seja tomado em vão, que nenhum outro Deus seja adorado no seu lugar e que se faça imagem de escultura. Deus não aceita imagem de escultura. Agora eu estou falando do elemento externo, que, claro, vai ser acompanhado da postura idolátrica de alguém que se aproxima dessa imagem. Sim, mas eu estou falando do objeto. O objeto imagem, ou seja, a pedra com figura ou imagem fundida colocada num altar, imagem de escultura, deve ser banido da sua vida. Esse sinal externo de idolatria é contrário à vontade de Deus. Se você foi ensinado assim, não permaneça assim. Você que está em Cristo, entenda. Alguns dizem para mim, eu já tive muito contato com, bom, centenas de pessoas, e elas dizem, não, mas é só, até alguns líderes, dizem assim, é só uma lembrança, não é idolatria, é só como você guardar uma fotografia na carteira de alguém que você gosta. Você não guarda uma fotografia na sua casa ou na carteira da sua esposa ou dos seus pais ou dos seus avós. É uma veneração, é um respeito, mas não é idolatria. Muito bem, se fosse por aí. Nós guardamos sim fotografias, mas eu não pego a fotografia na carteira, ou eu não pego a fotografia em casa dos meus pais, que até já faleceram, para fazer oração para eles. Eu não faço oração para quem faleceu, porque isso é necromancia. Então você não pode ter imagem de escultura. E você não pode orar para esses, às vezes, santos que viveram na história da igreja. Pedro, Paulo, Tiago, e aí depois outros, alguns nem viveram em santidade e foram acrescidos, por outros motivos que eu não vou discutir agora. Mas ainda que todos tivessem vivido uma vida de santidade, a palavra de Deus é clara, não é para fazer imagem deles. E não é para orar para eles. Deus abomina isso, isso é idolatria. Então, pare de fazer. Se você tem a vontade de alcançar a santidade bíblica, então pare de fazer. Porque pare de praticar isso, pare de se prostrar diante de uma imagem de escultura. E não aceite esse sofisma de, ah, estou só lembrando. Não, não está só lembrando. Se tivesse só lembrando, não estava fazendo oração ou rezando, pedindo intercessão desses santos junto a Cristo. Ora, fale direto com Jesus. Fale direto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Primeiro, porque é isso que é o que a Bíblia nos ensina. Segundo, porque os outros que morreram não podem fazer nada por você. Eles estão aguardando, como nós estamos aguardando, o momento da ressurreição dos mortos, do arrebatamento da igreja, do juízo final, do período em que Jesus vai reinar com a igreja, vai sentenciar Satanás, e sem colocar aqui em ordem cada passo desse, aprisionar Satanás, sentenciar, depois Satanás vai se dobrar diante dele e depois será condenado eternamente. Então, abandone a idolatria porque isso é prática abominável a Deus. Em terceiro lugar, a terra deveria ser possuída e habitada porque o Senhor concedeu a Israel. Então, para nós, em terceiro lugar, a terra, que é o nosso coração, tem que ser possuído e habitado pelo Espírito Santo. A vida que Deus nos deu deve ser experimentada em toda a sua plenitude, fazendo dos nossos corações habitação do Santo Espírito, que foi enviado para não nos deixar desamparados, para não nos deixar órfãos, até a consumação dos séculos, para nos dar poder e autoridade e viver a vida de Jesus, para viver a vida de Jesus, para nos assemelhar à imagem e à semelhança de Jesus, para revelar o Espírito da Palavra de Deus. Então, não deixe a sua casa vazia. Se você aceitou Jesus, você expulsou do seu coração o vazio. Em primeiro lugar, você tomou posse de uma nova vida em Jesus. e tirou toda a antiga prática de anterior à conversão da sua vida. Em segundo, uma coisa que já fica claro, você abandonou a idolatria de qualquer ordem, tanto as mais explícitas como essa, como as mais implícitas, que dizem respeito à idolatria do eu. Eu não vou tratar hoje com isso, mas tudo que diz respeito a idolatrar-se, idolatrar a si mesmo, e fazer de si mesmo o centro da sua vida, o Deus da sua própria história. Então, abandone isso. Agora, em terceiro lugar, não adianta abandonar a velha natureza, ser salvo, abandonar a idolatria e deixar a casa vazia. Porque senão o diabo vem e entra na casa de novo. Você precisa encher a sua vida do Espírito Santo. Ser pleno do Espírito Santo. Assim como o território lá precisava ser ocupado com o culto ao Deus verdadeiro, o território do seu coração precisa ser ocupado com o culto ao Deus verdadeiro, invisível, mas real, que se fez visível e manifesto plenamente em Jesus Cristo, nos 33 anos de história que ele viveu conosco. Em quarto lugar, uma advertência séria, dizendo que se as ordens não fossem cumpridas, falando lá do texto da antiga Israel, como o Senhor ordenou os habitantes de Canaã que fossem poupados e a idolatria que fosse tolerada, seria como espinho nos olhos de Israel. Veja o texto. E como tal, uma grande perturbação para a nova vida que eles deveriam viver na entrada da terra prometida. Assim também, querido discípulo, discípulo, querida discípula, quando um discípulo de Jesus não cumpre as ordenanças do Senhor Jesus, poderá sofrer uma grande perturbação e não desfrutar da vida abundante que foi prometida por ele. Da vida abundante prometida por Deus, por Jesus Cristo. Portanto, permaneçamos vigilantes, irmãos e irmãs, sabendo que a posse da nova vida em Cristo é semelhante à posse da terra prometida. A terra prometida era um sinal no passado, um símbolo primário, um arquétipo daquilo que Deus pretendia para nós. Então, sem entrar aqui nas definições, porque arquétipo também tem outras implicações, mas um tipo histórico, uma primeira manifestação histórica daquilo que Deus ia realizar plenamente em Jesus. Agora, para que isso aconteça, como seguidor de Jesus, seguidora de Jesus, permaneça vigilante, sabendo que a posse dessa nova vida em Jesus Cristo é o primeiro passo. Mas depois de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, Senhor e Salvador, depois será necessário não tolerar nenhum tipo de atitude que seja contrária aos valores do reino. Nenhum tipo de atitude. Não é possível tolerar, aqui representado pelos antigos valores que se mantinham em Canaã, de idolatria, de feitiçaria e outras coisas assim. Isso não era tolerado por Deus. Deus mandou acabar com tudo isso. E nós também não podemos mais tolerar nada que seja contrário aos valores do reino. Pois se isso acontecer, o inimigo das nossas vidas, temos aliás três inimigos: Satanás, o mundo, que são os valores, o sistema de valores contrário ao reino de Deus, E terceiro, a velha natureza, né? A carne, a Bíblia chama de carne. Pois se isso acontecer, os três inimigos das nossas vidas, Satanás, o mundo e a carne, terão condições de perturbar a nossa vida cristã e furar os olhos do cristão com espinhos espirituais. Ou seja, você tem uma vida cristã, mas não abençoada, plena, frutífera, vitoriosa. Já adianto a você, para aqueles que já conhecem, sabem disso, é só uma lembrança. Aqueles que não conhecem, infelizmente, o povo de Israel entrou na terra que Deus prometeu, mas não manteve sempre a fidelidade ao Senhor. Pelo contrário, contaminou-se. Aí foi necessário que Deus fosse levantando pessoas, alguns líderes, juízes, testemunhas que ele foi levantando, sacerdotes, profetas. Deus foi levantando pessoas para trazer o povo de volta para a vontade dele. Por quê? Porque eles não foram vigilantes e deixaram com que os valores do mundo da época os contaminasse. Para nós não é diferente. Fomos salvos por Jesus, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ora, então se aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós aceitamos tudo aquilo que ele ordenou na sua palavra, tudo aquilo que ele orientou na sua palavra. Ele é o Senhor e nós somos servos. Ele é o Salvador do pecado, mas ele é Senhor da nossa vida. Então, não podemos mais tolerar a prática de uma vida que nós tínhamos antes da conversão. Para ser bem claro, antes da conversão você tinha um tipo de vida. Depois da conversão você passa a ter outro tipo de vida, com outros valores. É essa mudança que demonstra se de fato você foi salvo, está em processo de santificação, está em processo de crescimento espiritual, de amadurecimento, se preparando para realizar a missão na sua família, na sua igreja local, na sociedade. É essa mudança que mostra, mudança dos valores interiores e mudança da mente, que nós chamamos de transformação da mente, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, renovação do entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, diz Romanos 12. Então muda o coração, muda a mente, muda o sentimento, muda a atitude, muda o comportamento. Irmãos, permaneçamos vigilantes à luz dessa palavra, para que nós sejamos encontrados agradáveis diante de Deus e que o inimigo das nossas almas não venha furar os nossos olhos com espinhos espirituais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que você tome posse da vida prometida, assuma essa nova natureza que Deus te concede, abandone toda a idolatria, e não só a idolatria, extirpe da sua vida tudo aquilo que diz respeito ao passado e que contraria a vontade de Deus expressa na palavra. Por isso nós falamos de santidade bíblica. Como é que eu vou saber, pastor? Você vai saber através da palavra de Deus. A palavra de Deus vai ensinando a cada um de nós a viver em conformidade com aquilo que Jesus deseja. Vai nos transformando na imagem e na semelhança de Jesus, até que um dia, lá na glória, nós conheçamos a Ele assim como somos conhecidos por Ele, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Que Deus te abençoe e te guarde, te fortaleça, te conceda nova vida, te livre de toda a idolatria, tanto no aspecto mais exterior, como na interioridade, idolatrando a si mesmo, fazendo a sua própria lei, a sua própria vontade. Que você se livre disso e obedeça ao Senhor e permaneça segundo a vontade dele, tomando posse da bênção que se chama vida prometida. Assim como havia terra prometida, você toma posse da vida prometida e aí o inimigo nada poderá fazer contra você. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e você experimente essa bênção em sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós. E sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.